Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Conversas, um programa que passa aqui na Rádio Boa Nova, sextas às 14, com repetição no domingo pela mesma hora. Hoje temos connosco o Rui Pedro, presidente, o vice-presidente, o atual vice-presidente da Associação de Amigos da Lagiosa, e também Raquel Carvalho, a diretora técnica e assistente social da mesma IPSS, Fernando Roldão, o nosso colega, para nos acompanhar nesta entrevista de hoje. Muito boa tarde. Começaria talvez por Rui Pedro, hoje o vice-presidente, isto porque já durante vários largos anos foi presidente desta associação. Como é que começou esta associação, tendo em conta que já vai com 68 anos de existência? Começar por desejar boas tardes a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. E em relação à questão que me pôs, portanto, a associação, em termos temporais, existe há 68 anos, fez recentemente esse aniversário. Surgiu de uma necessidade que os cidadãos da Lagiosa, da altura, sentiram em se reunir, e logo nessa altura a associação, digamos, vincou um estatuto solidário, porque no artigo número 2 dos estatutos da altura já havia a preocupação de ajudar os mais necessitados da própria freguesia. Isso era patente mesmo, estava escrito no próprio, digamos, documento que serviu de base à criação, além de toda a parte cultural, social, desportiva, que, digamos, provavelmente não existia na altura de forma organizada, e esse era o intuito de começar a ser organizado pelas pessoas que entendiam nessa altura e que constituíram a própria instituição. Concretamente, no dia 10 de fevereiro de 46. Concretamente, ao longo destes 68 anos, o que é que esta associação, por exemplo, promovia, fazia? Quando é que surge quando é que surgem? Em que ano surgem as infraestruturas pertencentes a esta associação, ainda enquanto associação, Liga de Amigos, Amigos da Lagiosa? Tanto quanto eu sei, a Liga dos Amigos da Lagiosa, que foi assim que ela foi fundada, surgiu numa casa de habitação, numa loja, digamos assim, dessa casa de habitação, ao qual as pessoas se habituaram a chamar clube. E ainda hoje, quem diz o clube, onde era o clube velho, digamos, as pessoas identificam essa casa. Foi aí que surgiu, era uma onde faziam os bailaricos na altura, faziam também algumas atividades. Eu lembro-me de ouvir falar que houve uma espécie de rancho, grupo musical, digamos, na altura, pelas pessoas que se dedicavam um bocadinho mais a essa vertente. E então, passado uns anos, houve a necessidade de dar o salto, e não há uma data concreta, mas nos anos 50 surgem as instalações que hoje são a nossa sede. Não é aquilo que é hoje, mas foi, digamos, uma base onde nasceu um primeiro piso, que ainda hoje está lá bem vincado, porque ainda tem a construção de pedra e toda essa, há lá ainda um gabinete que é praticamente original, que é o da direção, tem uma porta que ainda é original. Depois foi alargando ao longo dos tempos, com a criação do bar, que ficou num terreno anexo, mas agregado ao próprio espaço, e nos anos 90 cresceu para mais um andar, onde depois foi, digamos, requalificando as suas instalações, dando-lhe maiores condições e melhores condições para os próprios sócios, tornando-se aquilo que ela é hoje. Ao longo destes anos todos, desde os anos 50, o que é que esta Liga de Amigos, o que é que faziam nestas infraestruturas da Liga de Amigos? O que é que era feito para além da promoção cultural, das atuações dos ranchos, outras atividades que por lá passavam também? Basicamente, aquilo, digamos, que era um ponto de encontro das pessoas, onde se reuniam para passar um bom bocado. O bar era uma das valências que a própria instituição oferecia. Também havia um salão que tinha alguma dimensão, que foi servindo de apoio a alguns eventos familiares, chamemos-lhe assim, o batizado, o casamento, que englobava famílias, e era cedido aos sócios para eles, digamos, levarem a efeito essa cerimónia, para quando se casava o filho ou a filha, etc. Também os bailaricos, como era tradicional, nos momentos festivos e ao longo do ano. Houve também, mais tarde, suponho que nos anos 60, houve um primeiro grupo de teatro, mesmo com pessoas originais, originárias da Lagiosa, que deram os primeiros passos. E esse bichinho ficou, e depois mais tarde voltou a ver com grande entusiasmo outro grupo de teatro. De alguma maneira, toda a parte cultural, recreativa e até desportiva era sempre fomentada pela instituição para toda a comunidade. Eu já agora quero cumprimentar os convidados, boa tarde também para os ouvintes da Rádio Boa Nova, boa tarde Marta. Eu quero aproveitar, só queria fazer uma pergunta aqui ao Rui Pedro, que é a seguinte: quando dessa casinha alugada que tiveram no início e depois cresceram devido à adesão dos sócios, isso foi feito às expensas dos sócios, das pessoas, ou houve intervenções externas? Pelo que eu sei da história, foi fruto do trabalho de alguns anos. Portanto, quando pensaram em construir uma sede própria, foi, digamos, com o dinheiro que angariaram durante aqueles anos que estiveram no local, que não sei se era alugado ou emprestado, não tenho noção disso, e também fruto de trabalho voluntário dos sócios que fizeram na construção, deram o seu trabalho, digamos, como voluntariado, à medida que a obra foi-se erguendo. Pelo que eu sei, e da história que eu vi, havia um encarregado que ficou, nos dias de hoje, o empreiteiro, que era a pessoa que entendia, e ele, suponho que recebeu dinheiro por levar a construção em frente, mas houve muito trabalho de voluntariado por parte dos sócios da altura, fundadores, que ajudaram um dia ou dois ou três, os que foram necessários, até à edificação do próprio edifício. Lembrar também que houve uma cedência gratuita do dono do terreno na altura para a construção da sede. Os sócios fundadores conseguiram que a dona, que era uma senhora oriunda de Lagares, que conseguiram, portanto, a cedência e a título gratuito o terreno para depois edificar essa construção. Agora, só para terminar este item, vocês têm alguma documentação disso, fotográfica, registros, tudo isso? Se calhar é interessante, ou não? Muito pouco. Temos pelo menos uma fotografia ou duas do edifício ainda na sua originalidade, com o primeiro piso, sem o bar anexo que existe hoje. Há uma fotografia que é de um particular que ainda tem o local só, sem nada. Mas além dos escritos que há em atas e os próprios estatutos mais antigos, não há muita documentação. Ou seja, a Liga de Amigos da Lagiosa acabava por ser, se calhar e provavelmente, o único ponto de encontro para a população da Lagiosa, onde de facto existia um bar e onde podiam fazer as suas manifestações culturais, isto já no que remonta desde os anos 50 até quase os dias de hoje. Sim, eu chamo-lhe, era a sala de estar da freguesia, porque nós, quando convidamos alguém para a nossa casa, normalmente recebemos-la e levamos até à nossa sala de recepção. E a Lagiosa, no fundo, fazia da associação, não só até pela localização, que é praticamente à entrada da povoação, mas era de facto a sala de recepção de todos os oriundos do concelho e das terras vizinhas, e principalmente dos sócios e seus familiares, porque frequentavam a instituição como ponto de encontro e além disso, do ponto de encontro também depois para participar nas tais atividades que iam promovendo ao longo do ano e ao longo de todas essas décadas que foram surgindo na Legiosa. Acelerando um bocadinho neste historial, há 10 anos atrás, a Associação ou Liga de Amigos da Legiosa tem a necessidade de enveredar numa nova instituição e nasce assim uma IPSS, não é assim? Sim, há 10 anos não é bem, há mais qualquer coisa, porque 10 anos tem, digamos, a nossa estrutura que dá apoio à parte da solidariedade social, o centro comunitário já tem 10 anos de existência. Surge, talvez há uns 15 anos atrás, a ideia de se construir uma resposta social para a Legiosa. E a associação, como ex-libris da própria terra, surge numa primeira instância como a possível detentora ou, digamos, promotora dessa estrutura. Depois de vários estudos, a parte mais viável num país que ainda é muito burocrático acabou por ser pegar na instituição e transformá-la numa IPSS. Com isso tivemos que fazer alteração aos estatutos, decorrer um processo burocrático com algum tempo, assembleias em cima de assembleias, porque tudo passaria por aprovações dos sócios, até que se chegou à própria IPSS. Também derivou disso a alteração do nome, que deixou de ser Liga dos Amigos da Legiosa e passou a ser Associação dos Amigos da Legiosa, em virtude de se tornar uma IPSS e reconhecida pela Segurança Social. Então depois entra-se nas fases dos projetos. Começou por se pensar em fazer um lar. Esta foi a primeira ideia. Depois, na altura, as instâncias governamentais promoviam, ou digamos, davam mais preferência a respostas de centros de dias, apoios domiciliários. E então surge então a alteração de planos, digamos. Passámos a ter então a hipótese não de lar, mas em virtude dos quadros comunitários, que na altura ainda serviam de apoio a essas estruturas, digamos que levou-nos à construção de base de um edifício que daria resposta ao centro de dia e apoio domiciliário em termos de idosos, de resposta social para idosos, para pessoas mais velhas, e então também aconteceu que houve necessidade de adaptar esse edifício também a uma resposta para os mais novos, e surge então a ideia de dar uma resposta à creche, porque a creche que existia na Legiosa, que tem mais de 25 anos, as estruturas que existiam, já era um pré-fabricado com algum uso que veio para a terra e serviu de apoio à primeira creche que existiu. Eu tenho já uma pergunta logo a seguir, para andarmos também um pouco, que ainda temos aqui mais uma pessoa para falar. Isso tu pressupõe, não, é uma realidade, obrigou a pessoal habilitado e pessoas preparadas devidamente para isso, que é o caso da diretora técnica que está aqui connosco, Raquel Carvalho. Muito boa tarde. Eu disparo a bola para esse lado, agora vamos dar um bocadinho muito de espaço. Muito obrigada, por acaso acho que ainda é cedo, mas vamos lá então. Eu estava, ainda tenho uma questão para colocar ao Rui, relativamente ao Lar Centro Dia. Com quantas pessoas abriram pela primeira vez este Centro Dia? Quantos utentes, hoje clientes, e começaríamos exatamente por aí, para depois, no final da entrevista, conseguirmos fazer uma comparação homóloga. Isto, quando é que foi, há 10 anos, foi há 15, quando é que o Centro de Dia teve a primeira vez utentes e quantos eram na altura, só para depois conseguirmos fazer a comparação. A abertura do Centro de Dia com apoio domiciliário e também o ATL, que foram as três valências que nós abrimos, de rajada, digamos assim, foram abertas oficialmente no dia 2 de dezembro de 2003. E então, 2003, exatamente. E então, salvo qualquer engano, mas a Raquel estava desde o início. Eu suponho que abrimos com 5 utentes, salvo erro, no centro de dia, na primeira vez. E então tivemos, depois fomos crescendo, assim como também fomos crescendo em termos de pessoal empregador. A primeira, digamos, a primeira qual foi funcionária o pico? Foi qual a Raquel. Foi a Raquel. Qual foi o pico, e agora não sei se para o Rui, se para a Raquel, o pico de número de utentes que tiveram nesta IPSS? Bom, antes de mais, queria desejar boa tarde aos ouvintes e agradecer à Rádio Boa Nova a oportunidade de estarmos cá a falar sobre a nossa associação. É verdade, eu estou desde o início da abertura do Centro Comunitário da Lajosa, portanto, esta parte mais social da associação. Devo dizer que quando cheguei, portanto, tinha um longo trabalho pela frente, porque o que eu encontrei foram apenas as instalações, ainda havia muito trabalho para fazer. Então comecei por sensibilizar a população. Portanto, eu andei de casa em casa com alguém que conhecia muito bem a população e as pessoas da terra, nomeadamente os idosos, os pais das crianças, e eu andei de casa em casa a sensibilizar as pessoas para aquilo que seria aquela instituição. Na altura ainda havia um grande estigma de um centro de dia, vou para um centro de dia, os meus filhos vão me desprezar. Pronto, eu tentei quebrar um pouco essa imagem e tentar fazer com que eles achassem que aquela casa iria funcionar como um clube, como uma casa de dar resposta às necessidades deles, não eles andarem ao sabor da nossa instituição, mas sim nós resolvemos os problemas dele caso a caso. Devo dizer que ao início começámos com 3 utentes no centro de dia. No apoio domiciliário foi 1 utente. No ATL eram 9 crianças e a creche no primeiro ano ainda não funcionámos logo no primeiro ano, porque havia aquela fase de transição do antigo edifício para o nosso, como o Rui há pouco falou. Então, se calhar agora vou colocar a questão contrária. Hoje, Quantos utentes, clientes, portanto, esta IPSS tem? Sim, neste momento, pronto, nós já tivemos alguns picos, começámos com 3, já lutámos, porque nós neste momento temos lotação a nível de centro-dia para 20 idosos, para apoio domiciliário também 20 idosos e para a creche 25 crianças, sendo que neste momento a frequência do centro de apoio domiciliário está praticamente lotada, com exceção da creche, portanto, que na creche neste momento temos 13 utentes. Ou seja, menos crianças, menos uma crise na natalidade, uma crise no nascimento das crianças, logo também não há crianças na vossa creche. Sim, eu penso que isto é um problema transversal no concelho. Portanto, no concelho e no país, se calhar. E no país, exatamente. Passemos ao número de colaboradores. Quantos colaboradores, quantas pessoas é que, digamos, para lá em casa perceberem de uma melhor forma, quantas pessoas é que esta IPSS emprega? Pronto, neste momento temos 14 funcionários. Estes 14 funcionários são desde raiz, vão rodando, vão sendo rotativos, como é que é mais ou menos? Devo dizer que neste momento estão todas efetivas. Pois, o que é muito bom e há que ter... Sim, algumas de início, outras mais tarde, sim. Passemos agora ao número de valências e relativamente às respostas sociais. Relativamente às respostas sociais e o número de valências, só para darmos continuidade ao que já vem de trás. Relativamente então ao número de respostas sociais e número de valências, o que é que esta IPSS na Lajosa comporta? Quais os números, quais mesmo as respostas sociais? O que é que esta IPSS pode oferecer não só às pessoas residentes na Lajosa, mas também às localidades limítrofes? Sim, para além dos serviços que temos, ao nível das 3 respostas sociais que temos, não é? Que a nível de creche, portanto, todos aqueles serviços de alimentação, higiene, atividades pedagógicas, neste momento temos uma novidade, que asseguramos o transporte e podemos fazê-lo Ou seja, de momento tem transporte especializado para crianças. Exatamente, assim? Exatamente. A partir do mês passado já estamos habilitados a fazer esse transporte. Portanto, todas as crianças, com exceção da freguesia, obviamente, as crianças fora da freguesia, que moram fora da freguesia, neste momento estão habilitadas a frequentar o nosso transporte. Sim. Esta nova valência, digamos, ou esta nova resposta social, é uma mais-valia para os pais? Sim, é uma mais-valia para os pais, sim, sim. O que é que estas crianças, comecemos agora pela mais tenra idade, o que é que estas crianças têm numa creche, digamos, ou nesta IPSS, quais são, o que é que elas têm desde que entram até saírem? Bom, para além de todo o carinho e dedicação das nossas funcionárias, têm aqueles prestação de serviços básicos, não é? Que a alimentação, o sono, as atividades pedagógicas que temos. Pronto, e depois também disponibilizamos um conjunto de condições a nível da instituição. É um edifício recente, muito bem equipado, um espaço exterior espetacular, com um parque infantil, portanto, conforto, portanto, tentamos criar em a instituição o conforto do lar que muitas delas por vezes não têm em casa, não é? Pronto. E para os pais que trabalham assim um pouquinho mais, ou pelo menos passam mais horas fora de casa, estas crianças podem entrar e sair a que horas? Pronto, a creche está aberta desde as 7:30 da manhã até às 7 da noite. De 12 meses por ano, com exceção em agosto, que temos que fechar alguns dias para fazer as limpezas devidas, desinfestação e tudo isso, mas, portanto, tentamos sempre conciliar e ter um serviço harmonioso com os pais, sim. Depois da creche, temos conhecimento que também já tiveram a valência de ATL, que entretanto fechou, especificamente, porque já não há crianças para frequentarem esta valência, é assim? Sim, o ATL, eu também já houve anos em que lutámos o ATL, mas neste momento tínhamos muito poucas crianças, também pelo facto de alguns anos escolares da escola básica também terem fechado, isso também influenciou muito. Agora, se calhar para o Rui, tendo em conta que também é da Lagiosa, agora na Lagiosa não há crianças, é assim? Ou já há mais, ou como é que é? Ou antigamente havia mais? Antigamente havia mais. Havia mais. Eu lembro-me que no meu tempo o autocarro que ia buscar-os praticamente enchia. Hoje há muito menos, fruto também da deslocalização, que pessoas da minha geração e de gerações não ficarem nas aldeias, não terem ficado, não é? E terem procurado vida profissional noutros lados, e toda essa situação leva a que, embora pelo conhecimento que eu tenho, embora não seja muito, muito certo, mas eu julgo que em termos de número de habitantes, a aldeia não perdeu muitos, mas aquela parte mais jovem foi perdendo, digamos que a população está um bocadinho mais envelhecida. Em termos de jovens, nota-se. Tem havido anos em que há um bocadinho mais de crianças, há outros que nem tanto. E como a Raquel referiu há pouco, que eu me lembro, é a primeira vez, tenho 45 anos, e é a primeira vez que a escola fechou, suponho que o primeiro ano e o quarto ano. Portanto, só está, digamos, neste momento a dar resposta a segundo e terceiro ano. Porque havia um número mínimo de alunos que foram, digamos, transferidos para a Oliveira do Hospital. Isso reflete-se depois em termos de conjuntura, reflete-se em tudo. No ATL refletiu-se, porque tínhamos apenas 3 inscrições e era completamente inviável para a estrutura financeira da instituição manter uma valência apenas com 3 miúdos. Foi com pena nossa, mas temos que ser realistas muitas das vezes e temos que tomar decisões que às vezes não agradam, mas temos que olhar para isso. Eu vou voltar atrás, eu tinha aqui uma pergunta para fazer para a Raquel Carvalho, que quando dizia que andou de porta em porta, no fundo a mostrar ou a divulgar aquilo que vocês pretendiam, a vossa obra, e é de aplaudir, e realmente tem sido um esforço bastante bom, e por aquilo que eu sei, por aquilo que já ouvimos aqui, está a ser produtiva até a nível pessoal. Mas a questão que eu queria pôr era entre a sensibilização das pessoas, o que é que elas pensavam na altura quando andou porta a porta, a aderência e hoje. Qual é, se essa interação foi proporcional ou decresceu, enfim, isso é um pouco de história, mas eu gostava de entender, até por aquilo que o Rui agora vou dizer agora, porque a escola fechou, portanto há menos crianças, não porque elas não frequentem, porque não há crianças, portanto não havendo, mas essa diferença que existia entre o princípio, qual era a reação das pessoas, e hoje, e qual tem sido a interação entre o passado e o presente? Sim, de facto, as pessoas inicialmente não sabiam muito bem o que é que poderiam esperar daquelas instalações, e foi esse o meu trabalho, tentar explicar o que é que dali podiam ter. Tentei explicar os serviços que iríamos ter, portanto, queríamos ter serviços de centro de dia e apoio domiciliário, sendo que, a nível de centro de dia, poderiam contar com uma alimentação adequada, com higiene, com tratamento de roupa, com convívio, portanto, porque temos animação, não é? No fundo, quebrar um pouco a solidão que muitas delas passavam em casa, sozinhas, não é? Tentava também dizer para experimentarem, sem qualquer compromisso, virem até nós, e o facto é que passado 4 ou 5 meses eu tinha o centro de dia lutado e as pessoas diziam muitas vezes assim, eu já devia ter vindo para cá há mais tempo. Muitas delas diziam isso e gostaram, portanto o feedback foi positivo, eles sentiam-se como em família, até porque somos uma instituição pequenina, não é? Não, só temos a resposta para 20 idosos na instituição, o que se torna mais familiar entre as funcionárias, o relacionamento entre com as funcionárias, portanto, e o feedback foi muito bom, foi muito agradável, sim. Raquel, volvi dos 10 anos e voltamos então às valências desta feita dos mais crescidos, digamos assim. O que é que agora as pessoas mais crescidas, a partir de que idade, o que é que podem encontrar nesta IPSS? Quais são as respostas sociais que vocês, de momento, conseguem dar e mais ou menos qual o público abrangente na vossa IPSS? Neste momento eu posso dizer que a nível do centro de dia o público que temos não são apenas idosos superior a 65 anos, não. Temos pessoas também com algumas dificuldades económicas. De certa forma dependentes. Dependentes que neste momento também frequentam o nosso centro de dia. Situações sociais que me chegam também através da segurança social também. E nós, claro, não vamos fechar a porta a ninguém e recebemos sempre as pessoas de braços abertos. Perguntava-lhe então quais são as respostas sociais que vocês... Pronto, já me falou que inicialmente como é que convenceu, entre aspas, ou como é que sensibilizou as pessoas a irem até ao centro de dia, depois de lá estarem é que as pessoas se apercebiam que já deveriam ter entrado há mais tempo. Agora, nos dias de hoje, precisamente neste ano de 2014, o que é que a IPSS da Lajeosa pode proporcionar aos utentes? Pronto, neste momento, como eu estava a dizer, a nível de centro de dia, nós vamos buscar os utentes a casa e vamos levá-los através de um transporte, uma carrinha, não é? Depois fazem a higiene na instituição, fazem a alimentação, ainda levam para a noite uma pequena refeição. O chamado, portanto, reforço. O chamado reforço. Temos essa preocupação porque muitos deles não têm família e mesmo também ao fim de semana. Nós, apesar de ao sábado e ao domingo não estarmos abertos, ao sábado nós fornecemos uma refeição também aos do centro de dia. Portanto, só ao domingo é que não fazemos resposta. Depois também temos o apoio domiciliário para aquelas pessoas mais dependentes, portanto, que não podem deslocar até ao centro de dia, em que nós também fazemos o tratamento de roupa, a higiene, a alimentação, portanto, tentamos todos os dias chegar a casa e dar uma boa nova a estas pessoas que muitas vezes estão sozinhas, não é? Oh, Raquel, um passarinho contou-me... Exatamente. Um passarinho contou-me que eventualmente pensaram, e se calhar também aqui uma questão para, também para o Rui, que gostariam eventualmente também de criar a Valência de Lar. Como é que estamos relativamente a esta Valência, ou não estamos, já estivemos, como é que estamos presentemente relativamente à Valência de Lar? Sim, antes de dar a resposta a essa pergunta, queria só reforçar aqui que a própria comunidade, além dos serviços que a instituição passou a prestar e que é uma mais-valia para todos os cidadãos, principalmente religiosos, eu digo principalmente porque são aqueles que são mais próximos, porque nós temos tido utentes de aldeias limítrofes, também trouxe uma outra mais-valia, trouxe alguma riqueza, porque cerca de 50% dos funcionários ou dos nossos colaboradores são oriundos da nossa terra. E estamos a falar de um orçamento que ronda os 200 mil euros ano, portanto já não é, digamos, propriamente uma brincadeira. Em relação à questão que me pôs, de facto, como eu disse há pouco, a origem do projeto era construir um lar. E nós sentimos necessidade de que é a Valência que nos falta, porque, digamos, é toda uma conjuntura, o próprio centro-dia e apoio domiciliário, temos noção de que o centro-dia mexe com pessoas que ainda têm alguma autonomia. Mas que de hoje para amanhã vão precisar de um lar. Possam vir a precisar de uma coisa com maior resposta, maior apoio. O mesmo acontece com o apoio domiciliário e muitas das vezes sofremos na pele também a tristeza de termos que arranjar uma resposta, e isso é um trabalho que a Raquel muitas das vezes acompanha, de algum utente que a partir de uma determinada altura já não é, digamos, nós já não somos capazes de lhe dar a resposta adequada, e então há necessidade de o colocar no tal lar, que é a resposta imediatamente a seguir. E por toda esta conjuntura, é lógico que nós ambicionamos ter essa vertente, porque seria uma continuidade e até há um projeto feito na própria instituição. Exatamente. Temos também um projeto que foi feito e há sensivelmente 2 anos, 1 ano e qualquer coisa, que deu entrada na Segurança Social e que até está aprovado em termos de linhas gerais na própria Segurança Social. O problema aqui é que financeiramente é um investimento de cerca de 1,5 milhões, apesar de nós termos já alguma estrutura, que seria só adaptar esses custos de adaptação e as exigências que hoje são, digamos, pedidas para a construção de lares, põem a fasquia muito alta. Só agora um parênteses, mas eu sou um leigo na matéria, mas vou fazer a pergunta como se fosse um utente ou um cliente ou uma pessoa da Lagiosa. Mas não pode haver um mecenas que possa contribuir com isso? Ou isso não está contemplado na lei? Poder haver, pode. Eu não me importava de ser um mecenas, se me saísse euro milhões. A questão aqui é mesmo... Um ou vários mecenas, não é? É a inexistência deles. Exatamente. O problema aqui é que toda a conjuntura económica tem levado a que cada vez mais instituições como a nossa tenham começado a ter dificuldades em gerir. Eu costumo dizer que nós estamos a fazer o papel que o Estado deveria fazer. E tenho muitas dúvidas que o Estado fizesse com tanta competência como as instituições que estão ao serviço o fazem. Porque nós conseguimos equilibrar nas contas, fruto de muito trabalho nosso, voluntariado, fruto de toda uma amor à causa, que o Estado normalmente não tem e muitas das vezes não se, portanto, aquilo que é do Estado, nós conhecemos o historial do que acontece nas empresas do Estado, digamos, geridos com muitos milhões, e isso é fácil. Agora, gerir casas destas, às vezes com tostões, é muito difícil. E eu, há uma coisa que me faz muita confusão, sendo uma IPSS, uma instituição que recebe apoio da Segurança Social, porque as transferências para apoio dos utentes digamos, os acórdons que eles nos permitem vêm da Segurança Social, faz-me alguma confusão como é que nós também temos que pagar a Segurança Social. Eu posso-vos dizer que no nosso caso em concreto, nós cerca de um terço da verba que eles nos dão, devolvemos-la no final do mês em Segurança Social. Portanto, isto é dão-me com uma mão e tiram com a outra. Faz-me alguma confusão porque é que casas destas não deveriam estar isentas de pagamento de Segurança Social. Mas isso é uma, agora, talvez, é para, agora talvez mais direcionado para a Raquel. Tendo em conta que, e agora vamos fazer aqui um breve parênteses, tendo em conta que Oliveira do Hospital é um concelho recheado de instituições particulares de solidariedade social, ou seja, cada freguesia quase que tem uma IPSS, tendo em conta, não é o único concelho, não é? Tendo em conta que as IPSS são, ou são a maior atividade, digamos, criadora de emprego no nosso concelho, o que é que considera relativamente à questão de existir, por exemplo, eu não queria aqui apetrechar uma fronteira, mas um limite para que cada IPSS trabalhasse no seu território. Ou seja, nós sabemos que vocês têm de contemplar um X número de vagas para casos aos quais são obrigados a responder socialmente. Ainda há pouco me falava que era um número de 3 vagas, não é? Que a qualquer momento têm de estar livres, porque a qualquer momento podem ser preenchidas por um utente que vem de uma parte qualquer do país. Mas o que é que me diz relativamente a uma certa racionalização a nível de perímetro e a nível de localização onde estamos inseridos relativamente à questão dos utentes? Assim, de facto, existe informalmente uma delimitação da área de intervenção. Informalmente, no concelho. O facto é que hoje em dia algumas instituições quebram essa barreira. Não sei se era isto que se estava a referir. Também. Pronto. Quebram essa barreira porque certamente têm falta de utentes. Eu julgo que sim. Não quero me alongar muito sobre esse assunto, mas de facto esta delimitação da área de intervenção acho que deveria continuar, até por uma questão de organização do concelho, sim. Também, exatamente, a minha questão também vai por aí, por uma questão de organização a nível de utentes e de território, e enquanto técnica, como é que considera esta questão profissionalmente? Assim, é óbvio que o utente tem toda a liberdade para escolher a instituição em que se vai integrar, óbvio. Mas nós, como técnicas, também temos a obrigação de informar o utente da instituição que está próxima da residência do utente. Ou seja, um utente, um residente, digamos, na freguesia, por exemplo, de Aldeia das 10, pode deliberadamente escolher a IPSS da Lagiosa para, por exemplo, lhe prestar serviços, no caso disto geograficamente ser possível, claro. Mas o que me diz é que a técnica, no caso, tem a obrigação de o informar que tem instituições perto que o poderão servir, é assim? Exatamente, até porque nós, as técnicas, trabalhamos em parceria. E devemos prestar essa informação ao utente, sim. Eu ia voltar um pouco atrás, aqui à questão que o Rui Pedro levantou, e eu por acaso até estava aqui a fazer um sinal aqui por baixo do microfone. Vocês aí desse lado não ouviram, porque isto só tem som, isto não tem imagem. O que não quer dizer que não se possam tirar umas fotografias para registro futuro. Mas essa questão que levantou, e é uma questão que é pertinente, que é o facto de vocês pagarem Segurança Social, que, pelas suas palavras, um terço do orçamento. No nosso caso, um terço daquilo que eles nos dão mensalmente, nós devolvemos no final do mês. Ou seja, é um empréstimo quase, não é? É quase um empréstimo. É quase. Portanto, se vocês tivessem essa verba, ou que estivessem isentos, ou até uma taxa inferior, acho que a pergunta é esta. Eu sei que a resposta será óbvia, mas eu penso que vocês poderiam prestar um melhor serviço. Eu acho que faz todo o sentido que uma instituição que é, digamos, cofinanciada pela Segurança Social possa estar isenta dessa mesma pagamento de Segurança Social. Até pronto, eu quando falo em segurança social, temos que distinguir aqui que há uma parte que é retida é o colaborador, que são os 11%, exato. Mas 29% ou 30%, que já subiu novamente agora a partir de 1 de janeiro, é da responsabilidade da entidade empregadora. Eu já digo só essa parte, dos 11%, até dou, digamos, acho que é lógico, se é retida o colaborador para a reforma e para a reforma, acho que faz, se houver, faz sentido, faz tarde. Sentido, pois, se houver, faz sentido. E depois, agora, a parte que cabe à entidade empregadora, sendo ela uma IPSS, acho eu que não faz sentido, e seria, com certeza, uma verba que apoia financeiramente qualquer instituição, porque isto é um problema transversal que hoje acarreta, ou digamos, afeta, melhor dizendo, qualquer empresa do nosso país que estão carregadas de impostos, infelizmente. Não é? E as diversas instituições, só mais uma questão para terminar este tema, mas as diversas instituições estão reunidas, estão sensibilizadas, podem se unir, podem tentar dialogar com o responsável pela área para tentar, pelo menos, se não eliminar essa taxa, pelo menos fazer uma redução. Há as instituições, as chamadas IPSS. IPSS, para quem está no outro lado, se calhar não sabe o que é que isso quer dizer, mas vamos ficar a saber. Instituição Particular de Solidariedade Social. É a designação do IPSS. Muito obrigado, fiquei a saber que eu também não sabia. E as IPSS, em conjunto com as misericórdias, têm hoje muita força no país. Se quiserem juntar, têm hoje muita força. Não só pelos serviços que garantem ao próprio país, que em termos sociais, como também, e como foi referido há pouco, pelo número de empregadores que sustentam no próprio país, e não é de todo, e no nosso concelho em concreto, é provavelmente a maior empregadora do concelho. Isto tem que fazer algum peso e tem que se, digamos, fazer notar. Nós somos muito pequeninos, mas eu ando a dizer isto há algum tempo, e acho que a própria Confederação, a União das IPSS que existe, devia ser um tema que deveria ser debatido, e quando mais, que é outra coisa que me faz confusão, é que a Segurança Social é gerida pelo Estado e o Estado não põe lá nenhum contributo, porque a Segurança Social é fundada por os descontos dos funcionários, os descontos das empresas. Isto é quase como uma pescadinha com o rabo na boca. Exatamente, não é? Mas isto é uma ideia minha. Agora, novamente, para a Raquel, até porque os senhores agora estão excluídos e de microfone fechado. Raquel, vamos ter um grande evento na Associação da Lagiosa, que vai decorrer agora no dia 8 de março. Quer nos falar sobre isso? Não têm microfones, estão desligados. Agora é só comigo e com a Raquel. Sim, é verdade. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E este ano a Associação decidiu promover este evento, portanto, que consiste num jantar com mulheres, obviamente. Só para mulheres. Só para mulheres. E claro, e vai ter animação, vai contar com um grupo musical, vai ser divertido. E convido as mulheres a se inscreverem no bar da Associação, ou então ligar 238-604-846. E através do e-mail? E através do e-mail aalagiosa.ipss@sap.pt. É a primeira vez que esta associação vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, é assim? Sim, é a primeira vez, até porque nós também queremos, e para além das respostas sociais que temos, queremos também, e damos resposta à comunidade a nível social, mas também a nível cultural, também queremos agora dar esse passo. Perguntava agora ao Rui se eventualmente muita coisa ficou por dizer, estamos mesmo a chegar quase ao final da nossa conversa. Projetos futuros, para além de já termos falado neste projeto futuro, projeto passado que continua a presente e passa a futuro do lar, de um hipotético lar nesta associação, projetos futuros para esta associação? Sim, queremos continuar a manter viva toda a atividade que a instituição tem vindo a fazer ao longo dos anos. E para isso continuamos a manter o nosso bar que funciona na sede aberto, hoje de uma maneira diferente do que foi antigamente, que era explorado pelas direções e pelos próprios. Hoje temos o sistema de aluguer. Também, e já agora, se me permite, a Inquilina vai, por motivos de arranjo de um emprego mais estável, vai deixar no final do mês de março e nós vamos voltar a pô-lo em sistema de aluguer. Portanto, desde já fica aqui o rep de quem estiver interessado poderá fazer o contacto connosco. Isso é uma resposta também social para os sócios, não só porque é frequentado por toda a gente que queira, e é uma sala agradável, com um salão de jogos, etc. Um bar bastante aprazível. E também continuamos a ter, dentro das nossas limitações, a respostas culturais. Vamos fomentando alguns eventos culturais, desde teatro a grupos musicais, que vamos conseguindo levar até às nossas instalações e que podemos depois oferecer à comunidade. A parte desportiva nem tanto, está um bocadinho mais parada, porque o futebol, por exemplo, estou a falar em futebol porque era a atividade mais digamos, usual no desporto da terra. E lembro, há pouco não referi, nós fizemos durante 7 anos, nos anos 90, fins de 80, princípios de 90, durante 7 anos fizemos um torneio que era conhecido pelo Torneio das Contratações aqui do concelho, que era, juntávamos um grande naipe de equipas, era no final da temporada, e as grandes equipas daqui da redondeza que andavam em campeonatos, em disputa de campeonatos, faziam normalmente as contratações naquele torneio, que movimentou muita gente, movimentava muita comunidade, movimentava muitos sócios, dava muito trabalho. Só para vos dizer que o campo de futebol era vedado todos os anos com placas de aglomerado a toda a volta. Vejam a dimensão do que é vedar hoje um campo de futebol com essa situação. Portanto, todos estes elementos, todos estes inventos, tudo aquilo que nós tentamos também inovar de alguma maneira em atividades, e temos feito nos últimos anos, aplicando a atividades lúdicas diferentes, canoagem, pedestrianismo, já tivemos cicloturismo, etc. Portanto, de alguma maneira estar atualizados aos sinais do tempo, e mantendo como, digamos, principal âncora o nosso centro comunitário, que nos traz bastante responsabilidade, não só pelos colaboradores que temos a cargo e que temos que, no final do mês, pagar-lhes os vencimentos, também como as respostas sociais que damos aos nossos utentes, do qual esta direção e todas as direções que têm estado sempre disseram aos nossos colaboradores que aquilo que queríamos era que houvesse um serviço de qualidade, que os utentes, quando nos deixassem, não porque estavam descontentes, mas por outra razão qualquer que não essa. Mas vai ficar também aqui já uma promessa da sua parte, e há que diga que não, é que no futuro passem a dar mais informação para a Rádio Boa Nova, para que nós possamos também divulgar, afinal de contas, tudo aquilo que acontece no concelho. Mas já não há campeonatos, não é? Já não há contratações. Mas de qualquer forma nós continuamos cá. Passamos agora aí novamente à parte técnica. Raquel, enquanto técnica da instituição, não só assistente social, porque ser diretor técnico é diferente do que ser assistente social numa instituição, projetos futuros para esta IPSS? É verdade, eu sou diretora técnica. Como diretora técnica, portanto, tenho a parte da gestão de recursos humanos da instituição e depois tenho a parte de serviço social, da qual presto aos meus próprios utentes e também aos utentes da comunidade. Projetos futuros, realmente eu gostava imenso de poder dar uma maior resposta aos meus utentes, sendo que eu vejo todos os dias, vejo eles a precisarem cada vez mais de nós. E muitas vezes a resposta LAR era a mais indicada. Portanto, eu não posso estar sempre a pedir às direções, eu também compreendo, não é? Porque estou dentro de toda a dinâmica da instituição, mas de facto, neste momento eu posso dizer que a resposta social indicada para a freguesia da Lagiosa era de facto o lar. Temos uma população cada vez mais envelhecida, as pessoas que estão neste momento no centro de dia estão muito dependentes, e eu entre desdobrar-me entre centro de dia e dar-lhe apoio domiciliar, muitas vezes as duas respostas em simultâneo, muitas vezes eu penso que estas pessoas mereciam um lar e mereciam à noite o conforto de uma cama quente, sim. Era o lar. Provavelmente a casa ou o lar ou a família que perderam ou que não têm. Sim, temos alguns problemas de habitação na Lagiosa, alguns problemas de solidão, não têm apoio da família, e seria o mais indicado esta resposta social, sim. Eu, por mim, dou por concluída esta conversa. Perguntava ao Rui Pedro ou à Raquel Carvalho, se eventualmente têm mais um minuto, onde podem fazer algum tipo de apelo. Ou uma mensagem final. Uma mensagem final relativamente à EPSS, se calhar aos lugares que têm disponíveis para preencher às crianças, e por vezes os pais também não têm conhecimento destes lugares disponíveis, porque também há listas de esperas em certas unidades de apoio relativamente à infância. Há outros sítios que têm alguns locais vagos, se calhar por falta de conhecimento. Sim, eu aproveito então para todos aqueles ouvintes que não conheciam ou que não conheciam muito bem esta instituição na Lagiosa, que passem por lá, que vejam o nosso espaço. As portas estão abertas, convido desde já a passar um dia connosco, para realmente conhecer e ver, nada como ver e conhecer, sem compromisso nenhum. Portanto, pais de crianças que tenham dificuldade em integrar neste momento em creche e que não conheçam, não tiveram conhecimento da creche da Lagiosa, que passem pelas nossas instalações, que nós vamos estar lá para recebê-los e para explicar tudo o que for necessário. Quanto a mim, além desta, de reforçar a ideia que a Raquel acabou de dar, porque nós sabemos receber, a Lagiosa sempre teve essa tradição, também queria lançar aqui um repto, que há determinadas alturas que também é preciso sangue novo, e uma das coisas que se tem registado nestas, portanto, é um problema transversal, não é da Lagiosa, é um problema que acontece em todo o lado, o associativismo está, digamos, a ir para níveis muito complicados. As pessoas hoje tornaram-se muito egoístas e nós estamos numa fase em que se calhar precisamos mais dos outros do que o que pensamos muitas das vezes. E isto é só para dizer que as direções às vezes não é pelo trabalho, é pelo tempo que se vai desgastando, que ano após ano, e muitas das vezes nós acabamos por deixar de ter ideias novas. E essas ideias novas às vezes surgem com a entrada de sangue novo e que são úteis, e no fundo as gerações que vêm são aquelas que terão que continuar ou deverão continuar estes projetos. E é esse o meu repto final. Está bem? Eu, para terminar, também me vou calar, eu não preciso de um minuto, é só para dizer que o convívio seria uma forma de evitar a desertificação social e sentimental que está a acontecer na sociedade portuguesa. Terminamos aqui a nossa conversa do dia de hoje. Obrigado a todos por prestarem a vossa atenção. Repetimos esta mesma entrevista no próximo domingo, à mesma hora, pelas 14. Obrigado aos nossos convidados e, já sabem, sempre que quiserem, a Rádio Boa Nova também cá está. Obrigada, boa tarde.